Histórias com Vida, Vidas com História. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com Vida, Vidas com História. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova. Bom dia a todas e a todos os ouvintes. Vamos ouvir o 23º programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias. Hoje vamos ter o gosto de estar à conversa com a senhora Maria Graciosa, residente em Vila Pouca da Beira, situada na União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira. Não é natural de Vila Pouca, mas desde que se aqui fixou, muito fez por esta localidade. É uma das principais figuras da mesma. Esteve sempre ligada ao movimento associativo. Foi 12 anos presidente da Junta de Freguesia. A sua ligação à arte, a todos os tipos de arte, também foi sempre muito estreita. Criou um grupo de teatro infantil, promoveu várias formações e tem hoje um ateliê de latoaria e não só. É também uma profunda conhecedora da história de Vila Pouca da Beira. Foi recentemente entrevistada por Hélder Reis, do programa da RTP A Nossa Tarde, o que me deixa um pouco mais nervoso. Como já teve a oportunidade de perceber, o 23º programa está recheado de histórias e vivências muito interessantes. Fique para nos ouvir. Histórias de Vida. Vidas com Histórias. Muito bem. Bom dia, Sra. Graciosa. Sente-se bem disposta? Bom dia. Estou. Sim. Então, a Sra. Graciosa nasceu em Vila Pouca da Beira, certo? Não. De onde é natural? Eu sou natural de Chãs d'Égua, da freguesia de Pio, de um concelho de Arcanil. E a Sra. Graciosa nasceu numa família de quantos irmãos? 4 irmãos. 4. Uma média na altura, nem era... Nem era... Temos todos diferença de 5 anos, mais ou menos. Ah, olha, ia perguntar isso, qual era a diferença de idade entre vós? Mais ou menos 5 anos? É, mais ou menos. Ok. E como é que era a vossa relação na infância? Dizia 5 anos entre cada um. Entre cada um, não entre todos, pois. Coitadinhos da sua mãe, se fossem 5 anos, entre todos, não é? E como é que era a vossa relação na infância, assim, com alguma diferença de idade? Imaginemos que a Graciosa era a mais velha, a mais nova, eu do era meio. A mais nova das raparigas, somos 3 raparigas e um rapaz. Eu já era a terceira. Ok. Muito bem. E como é que era a vossa... Estava à espera de um rapaz, mas foi rapariga. Foi tentando, mas depois ainda conseguiu. Mas depois, ao longo da vida, foi como é que ele praticamente viveu. e muito parecida com ele. Pois. E como é que era, entre os irmãos, como é que era a vossa relação na infância? É assim, infância... Infância, adolescência, à volta disso. Eu não vivia assim muito com os meus irmãos. Ah. As minhas irmãs estavam com a minha avó, em Chãs d'Égua, e o meu pai trabalhava em Lisboa, e então a minha mãe deslocava-se várias vezes no ano a Lisboa, e eu ia sempre de... Com ela? Acredito que uma viagem a Lisboa... Fui criada assim... Pô, cai lá. Pois, e viagens, hoje em dia ir a Lisboa, demora 3 horas a estrada. Nessa altura, estamos a falar se calhar aí de anos... Dia inteiro. 50, 60, inícios de 60. Pois. Eu nasci em 57. Uma viagem de Chãs d'Égua a Lisboa, quanto não demoraria, não é? O dia inteiro. Pois. Eu vi uma vez com o meu pai e com um senhor que era muito amigo dele, que era jornalista ali na comarca de Arganil. Ok. E viemos no carro do senhor. Eu sei que demorámos um dia inteiro para cá chegar. Imagina. E pelo que sei, depois, o seu percurso na escola primária foi recheado de muitas histórias e mudanças. Pronto, e ele pediu que nos contasse esse percurso. O primeiro ano começou então? Em Lisboa. Lisboa. Na escola da Lapa. Nós morávamos ali na rua. Então os seus pais moravam, nesta altura já moravam nesta em Lisboa? Nesta altura já lá estávamos lá todos. Ok. As minhas irmãs também. Também. Que foram para ajudar a minha mãe, tinha um negócio de frutas. Ok. E lá naquela zona, sim, que é hoje zona histórica, e portanto, ali na zona entre Santos e Estrela. Ok. E a zona da Estrela. E então a Sra. Graciosa esteve lá no primeiro ano de escolaridade, entrou lá, certo? Entrei lá, sim, mas tive o azar que entrei mais tarde, porque naquele tempo era moda os médicos fazerem a operação às amígdalas, que eu acho que é uma estupidez, mas pronto. Porque elas lá estão é porque fazem falta. Claro. E então... A Sra. Graciosa foi operada às amígdalas? Sim, fui operada às amígdalas. Olha, tenho uma curiosidade. Foi a primeira vez que comi gelados. Porque ajudava... Na operação ajudava? Ajudava, sim, a cicatrizar. Ok, ok. Podia comer coisas. Era quase medicação, não é? E iogurte também, coisas. Pois. Se que nem enchas de água, se calhar comia-se pouco. Não havia. Comia-se pouco. Não se via, se calhar. Pois, nem gelados nem iogurtes. E então, como eu estava a dizer, fui... Entrou mais tarde. Entrei mais tarde para a escola e quando entrei, aquilo era um... Sei lá, o que é que lhe dizer? Então foi o tempo da ditadura. Os professores naquela altura eram assim, pronto. E então, assim que eu lá cheguei, eu nem sequer fui avaliada se sabia alguma coisa, se não sabia. Fui logo colocada na fila das burras, que era assim que se chamavam, porque eram as filas das inteligentes e das médias e daquelas que não sabiam nada. Está a dizer sempre das, a escola lá era separada, porque tenho falado com algumas pessoas que a escola por essa altura era separada entre rapazes e raparigas. Nessa altura era. Era, ou seja, a escola só com raparigas. Era só desse tempo. Pois, é isso, por isso é que eu estava a perguntar. E então... Mesmo sem ser avaliada, meteu-a logo na fila de trás, sim, não é? Sim. Na fila do lado, era um canto que lá havia, claro. Aquilo ali era como se não existisse para ela. Aqueles meninos que ali estavam, as meninas, aliás, sim. Que eram só meninas, não existiam. E então, o que é que eu fazia? Copiava, abria o caderno e copiava as letras do livro e fazia desenhos. Portanto, começou aí as minhas artes. Sim, olha, é verdade, o gosto pelas artes. Mas eu tive uma senhora que morava lá ao pé do nosso estabelecimento e que, para onde eu ia, costumava ir com a criada lá das senhoras, para ajudar-lhe a levar as coisas, e ficava lá a brincar, tinha puzzles, que eu gostava muito de fazer, e a senhora começou-me a ensinar, era professora de música, mas começou-me a ensinar a escrever. As letras, essas coisas, não é? E depois, quando chegou ao final do período, o primeiro período, ela perguntou-me, Maria Graciosa, a professora já te mudou de carteira? E disse, não, continuo na mesma e tal. Na minha inocência de criança, sim, não é? Claro. Continuo na fila das burras. Não eram burras nenhuma. Sim. Graças a Deus. E se calhar ao seu lado também nessa dita fila das também burras também havia. Também havia, mas no dia era, foi a oportunidade que eu tive. Pois, de aprender. Exatamente. E então ela disse, então é ir à escola, falar com a professora. E a senhora foi lá. E perguntou por que razão é que eu continuava na fila. Sim. Já devia ter sido mudada. E a professora disse, ah, ela não sabe nada. Ela nem sequer sabia o que é que eu sabia. Depois... Como eu estava a dizer, aquilo ali não existia. As pessoas ali, as crianças, não existiam. E então, a minha amiga, disse, então mande-a lá ao quadro para ver se sabe ou não sabe. E ela mandou-me ao quadro, então... Mandou fazer lá umas coisas, agora já não me recordo bem o que é que foi. Sim. E eu fiz tudo bem feitinho, não é? E nesse mesmo dia fui logo transferida para a fila das inteligentes, para a segunda carteira. Portanto, não era muito. Sim. Pois, e a senhora que foi lá falar com a professora sabia que a Graciosa sabia fazer, claro, porque a ensinava lá em casa. E ficou lá só o primeiro ano, certo? Foi o primeiro ano, sim, que tive na escola. Depois fui... para Sanz d'Égua. Aí no segundo e terceiro ano, segundo voltou? Segundo fui para Sanz d'Égua, para o pé da minha avó. Ok. Que a minha avó vivia lá, não é? Em Barreiros. E então... Creio que por essa altura, lá, mesmo em Sanz d'Égua, uma aldeia muito pequena, tivesse muita gente Tinha muita gente, sim. Na escola crianças, primária. Sim. Se calhar conta-se pelos dedos, pois, e não há, se calhar não há mesmo. Primária, não primária. Digo as mesmas crianças. Já nem digo escola primária. Não, agora acho que nem lá há nenhuma criança. Pois, dificilmente. A escola primária foi transformada em. É o Centro Interpretativo de Arte Rupestre que existe lá no Vale de Sanz d'Égua. Mas o Vale de Sanz d'Égua tem por lá arte rupestre? Tem, incrustações nas rochas. Muito bem. Que interessante. Olha, não sabia. É digno de se visitar. E viveu lá, então depois com a sua avó, os seus pais e os seus irmãos. Estava em Lisboa. Sim. Que recordações tem dessa altura, dessa infância, de segundo e terceiro ano? Imagino que tinha aí 7, 8 anos, por volta disso. Sim, 7, 8 e 9. Porque 89, naquela altura entrava-se com 7 anos. Exatamente. Recordações tem? Quais eram as brincadeiras que tinham? Olha, imagino que era um inverno muito rigoroso. Muito rigoroso mesmo. E eu, o meu pai um dia mandou-me umas botas, mas esqueceu-se de mandar as meias. Então não era fácil. Então aquilo é para aí 2 quilómetros, ou 3, da minha casa à escola. E em pleno inverno, às vezes até ia de sandálias, umas sandálias. Se calhar, às vezes, entre botas sem meias ou sandálias. Os jovens não sabem o que é dizer. Pois não. Até daí também muita gente está a brincar. Daí este programa também ser importante, não é? Então, imagino que nevava muito pai, mais. Muito, sim. E então o meu pai mandou as botas e as botas feriram porque não tinha meias. No caminho, porque era tempo a pé, não é? Claro. Um dia eu cheguei lá a um sítio que eu já não aguentava as botas. Agarrei, tirei-as dos pés e mordi-as também. mas eu, assim, da minha inocência, claro, de criança, até estava a fazer bem, porque estava a amaciar as botas para não me magoar. Ah, sim. Mas sim, nunca sim. Não pensei nisso. Não pensei nisso na altura. Estava era irritada, não é? com as botas. Muito bem, vivia com a sua avó. Por essa altura também teria que ajudar, se calhar, nos trabalhos agrícolas, digo eu. Sim. Ajudava. Mas brincava também com os seus também colegas. Brincava. É assim. A gente brincava às escondidas, à apanhada, ou... Jogos tradicionais, deixe-me lembrar. O fito, não. O fito também, mas era mais, foi mais... Nessa altura também, o jogo das pedrinhas. Pois, a gente fazia o desenho na terra. E depois com as pedrinhas, cada um tinha as suas pedrinhas. Brinquedos ainda não havia, não é? Tinha, eu tinha brinquedos. Eu fazia os meus brinquedos também. Pois, também havia isso, não é? Aqueles em madeira, tinha, assim. Tinha os brinquedos que... Tinha vindo um trem de cozinha. E ele depois no Natal então recebia uma espécie de um cabaz. Era um cabaz. Quem tivesse cabaz, filhos, talvez, né? Fosse um cabaz, não recordo, sei, claro, que vinha ao brinquedo. eu aproveitava. O primeiro ano que passei lá com a minha avó, o primeiro Natal, eu vi o presépio na igreja. Não tinha presépio, não é? Pois. E então, lá ao pé de casa havia uma cova do barro, onde se cavava barro. E eu fui lá, cavei o barro, amassei e moldei as figuras do presépio. Do presépio. Os reis mais pares. Uma ligação à arte, logo desde muito nova. E então, meu pai costumava-me mandar umas bolachas com chocolate, que tinham umas pratas muito bonitas por fora. E então eu enfeitei os Reis Magos e o São José e a Maria. Com essas coisas... Já tinha essa ligação. Pronto, e depois, no quarto ano, então, volta a ir para Lisboa. Ou foi depois, do quarto ano? Não, fui... A professora queria que eu fizesse logo a terceira e a quarta, naquele ano. Mas aqui ou lá? Aqui, na Inchastela. Ok, ok. Mas a minha mãe não deixou, e então fui fazer a quarta classe em Corroios, no Alto Minho, que nesse ano foi quando... Começou. Transitei ali para a zona de Almada, Seixal. Muito bem. O que se consegue perceber, e facilmente perceber, é que a senhora Graciosa, até esta altura, gostava muito de andar na escola, não é? Sim. Eu sempre gostei muito da escola. Por gostar da escola e por também ter essa oportunidade, que se calhar outros não tiveram, de poder continuar depois de terminar o quarto ano, teve a oportunidade de continuar. Sim, sim. Fui para a Escola Técnica Anselmo de Andrade e Emídio Navarro, em Almada. Escola Técnica era primeiro fui para o ciclo, não é? Sim, tirei sim, o ciclo, porque foi quando apareceu o ciclo. Foi o ciclo ou seja, depois do quarto ano, sim, era o ciclo. O segundo ano, o primeiro e segundo ano do ciclo, depois corresponde ao quinto e sexto, exatamente. Muito bem. E depois, até depois andou lá ainda estes 2 anos no ciclo, não é? Na escola. E depois foi para até uma escola técnica. Uma escola técnica, na altura... Para mim era muito interessante. Mas assemelhava-se que é uma escola profissional tipo... Sim, sim, porque nós lá aprendíamos contabilidade, matemática, desenho, direito, técnicas de vendas. Aprendia-se... Okay. Tínhamos uma disciplina que era culinária... Olha. É onde aprendíamos a organizar uma casa, a cozinhar, enquanto que os rapazes aprendiam... Mas como é que era o funcionamento dessa escola? Era privada, era pública? Esta era pública. Ok. Era porque, a Anselmo de Andrade, tínhamos instalações na altura muito fracotas, pequenas. E então a maior parte ia para a Escola Emílio Navarro, que cheguei a ter aulas nas duas escolas. Ok. Mas depois escolhia uma área profissional dentro disso? Podia, sim. Podia, depois do um segundo ano complementar, podia ser na área profissional. Podia-se escolher, dentro daquelas que havia. Aprofundar mais a contabilidade. Claro, dependendo também do que o aluno tinha mais. Depois, sim. Mas é interessante ter essas disciplinas, já era de gestão da casa, de culinária, não é? Que acaba por preparar. Lições de higiene, religião e moral. Claro. E até era muito interessante essas aulas. Acabava por preparar também os alunos para a vida, não é? Isto tenho dito muita vez. A minha passagem pela escola técnica foi muito importante na minha vida, porque me ensinou um pouco de tudo. Pois. Eu hoje, pronto, pois, tenho até nos umas anos lições de contabilidade, de desenho, claro. Se calhar que se fosse pelo percurso normal... Que era o marketing que sim, da altura, sim. Tínhamos geografia, história... Que se calhar que se fosse pelo liceu normal, na altura, não é? Que se continuasse... Era só para ir de caminho para a universidade. Pois, não aprendia essas coisas mais da vida, não é? Não, mais não se aprendia isso. E depois esta escola acabou, estes cursos acabaram com o 25 de Abril. Uma pena mesmo. Pois, pelo preparavam as pessoas para a vida, o que hoje não acontece. E te contou-me também que em Lisboa fez parte, enquanto estava em Lisboa, nesta fase da adolescência e juventude, fez parte de um grupo de jovens, grupo de teatro, que organizava eventos. Sim. Mas isto já a seguir ao 25 de Abril, não é? Ou foi antes? Sim. Também tínhamos na escola, também fazíamos lá, juntávamos os colegas e fazíamos assim umas coisas. Qualquer coisa. Mas também não era nada de significativo. Okay. Pois é que fiz parte do grupo de teatro chamava-se Temporal, que era ensaiávamos na Casa do Povo de Corroios. Mas todos jovens, ou também havia também pessoas havia mais adultos, velhas? Também havia adultos, sim. Okay. Era jovens, até era mais assim, teenagers. Ok. Logo aí também se começava a perceber também a sua ligação ao associativismo, ao movimento associativo, sim, não é? Sim. E ao teatro. E ao teatro. Também fiz parte do grupo que de jovens lá do Alto do Moinho, fazíamos festas, comemorávamos o Santo António, íamos às feiras a Corroios, que estava sempre cheia daquelas coisas da feira, as pistas de... Sim, as diversões, não é? As diversões, as pistas de conduzir, os carroceis, tanto que quando eu tirei a carta de condução, o instrutor perguntou-me se eu já tinha conduzido. Pois. E disse, olha os carrinhos de choque. só tinha aquele tramãozinho e coisa. Muito bem. Pois fui das primeiras raparigas lá em Almada a jogar matraquilhos. Parece que é insignificante. Não, agora, para nós, tem para muito nós, significado pois. Naquela altura. Porque éramos raparigas. Não era habitual, não é? Era só os rapazes que podiam entrar nas salas de jogos. E então... Mas como é que a Graciosa fez? Olha, eu sou rapariga, não quero saber se olham para mim, se não olham, não quero saber. Não, porque éramos um conjunto de colegas, rapazes e raparigas, que íamos... Mas os próprios rapazes também protegiam e integravam, não é? Sim, integravam. E chegávamos a estar às tardes inteiras. Eu e um colega meu a ganhar, que aquele era o quem ganhava. Ficava, o resto... Não. Iam metendo a moeda, então, não é? Isso muito é bem. Uma parte. Não, mas é interessante, são coisas que, como disse muito bem hoje, qualquer rapariga joga matraquilhos, é normal, mas se calhar na altura não era bem assim. Não, assim não. Como, e uma coisa que também já disse, assim como tirar a carta, não é? Também não deveria haver muitas raparigas. Pois, mas mesmo aqui. Depois disso, como lhe disse, ainda veio terminar o 12º ano em Coimbra. Sim, foi o último ano que estudei, depois vim para aqui, já não era muito longe para continuar, claro. E então fiquei por aqui. Pois muito bem. Antes da sua fixação em Vila Pouca, queria-lhe, porque esta parte também é sempre interessante, como começou o namoro e o casamento, não é? Tinha que namorar à janela, para essa altura. Não, havia essa tradição, não é? Talvez aqui nas aldeias, isso, agora eu vim da cidade, não é? Era diferente. Claro. E nota-se, é verdade. Era mais... Mas onde conheceu o seu... Meu marido. Depois marido. Pronto, meu pai resolveu vir aqui para Oliveira do Hospital. Depois, o meu cunhado mais velho é que quis vir. E depois, para comprarmos uns terrenos para virmos construir aqui. Mas Aqui em Vila Pouca da Beira? Não, em Oliveira, Oliveira do Hospital. Primeiro, ok. O meu cunhado depois não quis vir e os terrenos eram do Sr. Bacieira e do filho, que a maioria das pessoas deve se lembrar deles, que eram os donos da Pacocal. Ok. Hoje era família, não é? Sim. E então... Pronto, vieram, compraram aqui então os primeiros terrenos, não é? Nós chegámos a comprar. Ok. Comprámos foi aqui, aqui então, aqui no Vila em Vila Pouca. E então, o Sr. Macieira e o filho convidaram-nos para fazermos uma sociedade com eles e fizemos, constituiu-se a Catrailar, construiu aqueles edifícios ali das finanças. Sim, aí para baixo. E construíram esses edifícios e ficaram por ali. Pronto, e ficámos por aqui. Fomos viver na Catraia. Ainda viveu na Catraia? Vivemos na Catraia inicialmente. E então, uma das primeiras coisas que eu fiz ao vir para aqui foi ir tirar a carta de condução, porque era extremamente importante aqui. Não havia, claro, não havia transportes públicos, né? Que resolvessem as situações. E então foi aí que conheci o meu marido e também já te conhecia os meus futuros sogros, não é? Porque o meu sogro é que estava encarregado de vender aqui o terreno, okay, que nós compramos. Ok, pois. Muito bem. Pronto, e depois deu-se o namoro, não é? Não houve aquela coisa de namorar à janela. O seu marido não teve que ir pedir a sua mãe em casamento, não, assim num jantar e essas coisas, não? Não, não havia essas formalidades, não, não é? Não. Também, talvez naquelas classes mais altas. E casou em Vila Pouca da Beira? Sim, na igreja do convento. Na igreja do convento. Onde batizei depois os meus os filhos. Pois, exatamente. E a tradicional boda, não é? É assim que se chama. A sim. Boda também foi cá em Vila Pouca. Não, foi num restaurante ali na Tabrisca, agora já está... Pois já está desativado. Desativada, claro, desativada, é? Sim. Exatamente. Mas já vi naquela altura, era muito usual. Exatamente. Uma coisa que me contou e que me parece ser muito interessante é qual é que foi o seu primeiro emprego remunerado. Vamos ter aqui um bocado. A gente considera isso o primeiro emprego, não é? Porque também claro. Estes descontos para a casa. Sim, sim, sim. E recebia, não é? Foi um mês e pouco, foi nas férias de verão. Então eu Mas ia... foi lá em Lisboa ou foi cá? Na zona da Almada. Na zona da Almada, exatamente. Fomos trabalhar na fábrica da Timex, que eram os relógios Timex. E eu era isso que eu lhe ia perguntar. E para que era depois o dinheiro? O dinheiro. Era para irmos comprar uma peruca, uma para cada uma. Nós atravessámos o Tejo, não é? No barco, fomos direito para a Baixa, até ao Chiado. Não houve uma casa onde a gente, pronto, que tinha essas as cabeleiras, que a gente não experimentasse. Aquele dia foi um fartote terrível. Depois disso, pronto, já disse aí alguma das coisas. Como é que aconteceu vir viver para Vila Pouca da Beira? Estavam na Catraia. O seu primeiro emprego em Oliveira foi então naquela... Pois, entretanto, em 1985, como tínhamos uns projetos para aprovar pela Câmara, entretanto não foram aprovados e nós desmantelámos a empresa e eu fui trabalhar para a Pacocal. Muito bem. Como caixa e... não sei já o que é que fazia mais. E cheguei a estar um mês de desfia dos escritórios de ir embora. Depois, como tinha as duas crianças muito pequenas, não é? Que eram quase gêmeos, tinham 15 meses de diferença, e então as crianças, claro, adoecem muito, não é? Claro. E eu às vezes tinha que faltar, não é? Porque não tinha mais ninguém que me fosse com eles ao médico. E que ficasse com eles, com eles, não é? Se calhar o seu patrão não achava muita piada, não é? Pois, estava sempre a faltar, sabe, para faltar, mas não via quando eu chegava mais cedo à hora de almoço, quando saía mais tarde, às 7 horas. Pronto, um dia estava ali na escada da minha sogra, dos meus sogros, que é ao lado de onde agora tenho o ateliê, okay, e ouvi as mulheres de Vila Pouca, jovens já casadas. Claro, claro. Oh, Vila Pouca, é uma miséria, não há aqui onde se compra um frango, não há onde se compra uma caixa de fósforos, não sei o quê. Fiquei com aquilo no ouvido e como o patrão estava sempre a chatear e eu resolvi ir para Vila Pouca. Abri um negócio, um negócio, não? Sim, comprei uma casa e tinha um café em um mini mercado. Muito bem. Mas antes de ir para Vila Pouca, O senhor Carlos Macieira diz-me, fica, não se vá, não vá para Vila Boca, fica com a gente. Vamos fazer uma empresa de imobiliária. E, mas eu já estava com a ideia fixa, já tínhamos comprado a casa e tudo. E eu disse, não, está destinado, vamos para Vila Boca. Claro. E ele disse, oh, é uma pena, porque você é mal empregada para ir vender quilos de açúcar para Vila Boca. E olha que é uma forma engraçada de dizer, e é normal que agora a gente se ria disso, né? E principalmente a senhora Graciosa, mas se calhar até nem estava errada. Pois, não estaria, não estava. Que se calhar, porque calhar se eu, foi muito tudo. Complicado eu vir para Vila Boca, porque eu estava habituada a uma vivência diferente, cultura, e ali não havia isso. Isso, exatamente. Mas depois, com o tempo, apaixonou-se pela localidade, não é? E sim, essa parte sim, já lá sim, mas sim. O início, para quem está habituado a um meio mais urbano, muito não é? Difícil. Não é fácil. As pessoas eram muito. Era diferente, não é? Era mais preconceituosas, não, se calhar não era diferente. Talvez, se calhar, olha, se calhar conheciam-se todas umas às outras. O senhor é um homem. Eu é que estava à frente do negócio e o dia que tratava de tudo, meu marido estava a trabalhar na construção civil. Exatamente. E havia lá um senhor que ia lá, foi lá uma série de vezes para falar com o meu marido. Eu disse, então, mas quem está aqui sou eu, falo comigo. Exatamente. E ele, não, que sou é marido. Dos homens, não é? Era assim depois eu vinha, chegou-se à conclusão que o que ele queria era encomendar batatas e adubo, não sei o quê. Quer dizer, mas não podia ser comigo. É verdade, olha, mas deu aí um bom exemplo. Deu aí um bom exemplo, como as coisas infelizmente ainda funcionavam antigamente. E a senhora Graciosa tinha um café e, pelo que sei, como sempre gostou muito de crianças, os miúdos iam muitas vezes brincar para lá, não é? Como tinha as duas crianças também, não é? Que claro. Não, mas por exemplo, podiam ir brincar para outro sítio, mas gostava não, de brincar para lá. Gostava muito de brincar ali com os meus filhos. E a Graciosa ensinava-lhe músicas também, não é? E sentavam-se na escada, sentavam-se na escada, assim, vamos lá a cantar. E depois ensinei umas músicas e eles claro. Cantaram. Nessa altura também foi inaugurada a sede da Junta e veio o governador civil para ação. Sim. Que é um cargo que hoje em dia não existe. Eu ia lhe perguntar exatamente como é que surgiu o primeiro parque infantil de Vila Pouca da Beira. Não sei se foi no seguimento disso, não. Foi. Veio o governador civil ali à inauguração da sede da Junta. E eu disse para os miúdos, olha, vamos aproveitar, vir aí o senhor governador civil e vamos fazer uma carta para pedirmos um parque infantil. E então, assim fizemos. Eu escrevi a carta e eles todos assinaram. E fomos lá todos entregar ao seu governador civil. E o parque infantil veio. Bem, uma bela ideia, também não havia como não vir depois de crianças se juntarem e assinarem, quer dizer, se ele dissesse que não, mas podia acontecer, atenção, podia acontecer, mas foi uma bela ideia. E no seguimento deste gosto que tinha e tem, e sempre teve por crianças, em 1989 sensivelmente criou um grupo de teatro infantil. Sim. Aqui em Vila Pouca, não é? E eu gostava de perguntar qual foi, para além do seu gosto pelo teatro, não é? Qual foi o principal objetivo desta criação, deste grupo? Foi desmistificar a ideia de que as crianças de Vila Pouca eram crianças como as outras e também inteligentes. Claro. Porque elas eram consideradas pelos professores assim um bocadinho. Menos inteligentes, menos mais inteligentes, atrasadas. Mais não? Atrasadas, talvez por causa de algumas por situações familiares. Claro. Mas pronto, mas nem todas. Tinham capacidades igual às outras, fossem sim, também. Sim, se fossem estimuladas. Estimuladas, sim, exatamente. Sim, sim. E o grupo de teatro também ajudava nisso. Sim, ajudou-as. Eu julgo que sim. E eles, pelo menos, dizem que foi muito bom para eles. Porque desenvolveram as capacidades de sociais, não é? Sociais, tanto claro. Desinibindo, aprenderam, divertiram-se também. Divertiram-se bom. Muito também. E assim. Há um escritor aqui de Vila Pouca que escreveu uma fala, uma também acerca dos teatros infantis de Vila Pouca da Beira. Ah, sim. É? Olha, tal era a vontade nossa e dos pais que a associação ainda não estava acabada e então não tinha palco mas tinha uma abertura para se poder fazer, para depois dar continuidade à casa com o palco. Claro. E entretanto, enquanto isso não aconteceu, Nós fazíamos os palcos com madeira de aglomerado, que o pai duas miúdas, pediu lá na agluma para nos darem, e de maneira que... E a frase depois que escrevia... O holandês escreveu que o Gerrit Kom Rijk demorou muitos anos aqui em Vila Boca. Numa casa ali embaixo à saída, sim, não é? Sim, sim, a Casa Branca. Pois. E que foi depois quis ser enterrado em Vila Boca da Beira. Oh, então, ele dizia que os meninos de Vila Boca faziam teatro em palco de cartão. Pois, que era aquelas chapas castelhas, parecia mesmo cartão, mas lá está, isso acho que reforça. Também tínhamos cenários que a gente que ele fazia. E isso reforça. O Charles Hoffman, que era o companheiro do Gerrit Kom Rijk, do escritor, também chegou a pintar uma ou dois cenários. Interessante. Sim. E a Graciosa também já tinha o seu gosto pela arte, não é? Mas acho que isso reforça, claro, o gosto que as pessoas tinham em participar naquele grupo, sim, não só as crianças. As crianças. E ajudava, tinha muitos apoiantes. Claro. Depois fazíamos as contradanças. Pois é, isso que eu ia perguntar a seguir. Com os miúdos e pessoas que gostavam, que tocavam a concertina. E davam umas voltas pelas aldeias, sim, não é? Sim. Fazíamos alguns carros alegóricos também dentro das nossas possibilidades. Claro. E do material que tínhamos. Íamos, chegámos a ir a Galizes, a Santa Ovaia. Pois assim, aqui às aldeias. Aqui à volta. Também, e isso até está no livro que foi editado pelo seu pai, mas isto já é mais antigo, mas como falou das contradanças, vamos fazer aqui voltar um pouco atrás, de ganhou uma vez um prémio de dança num baile. Mas isso era Enchas d'Égua, não era? Foi. Ou seja, Enchas d'Égua na altura, mas isso também é anos. É pela altura da festa, que aquilo fazia-se ali. Mas estamos a falar de anos 70, por aí? 70 e... Ainda não havia eletricidade em Enchas d'Égua à partida? Não, eu só veio depois de 80. Pois. 80 e tal. Era, como é que faziam? Com geradores, com voz? Era com geradores. Concertinas também? As concertinas, as guitarras de... A guitarra, mesmo guitarra. Claro. E por essa altura então já havia concursos de dança. Havia, pois. Que a Graciosa ganhou uma vez. Sim, eu ganhei o primeiro lugar. Gostava de dançar? Eu gostava. Aliás, tudo que tenha a ver com divertimento já, esses cristãos. Muito bem. E isto, Enchas d'Égua, e já agora é uma pergunta que acho também é interessante e falámos sobre isso ainda neste tema. Que é qual foi a primeira estrada que chegou ao Piódão? Ao Piódão mesmo à aldeia? A mesma aldeia. Pois. É assim, a primeira estrada chegou aos Pretos Altos. Pois, que é quando se começa a descer depois para o Piódão. Aí o Piódão chegou em 1980, por aí. Aos finais de 70. Mas já agora estar a falar em Pretos Altos. Então, nessa altura, há uma história engraçada que é da chegada da estrada florestal aos Pretos Altos, que vai também, que vai ali com o Corinho. E a aldeia das 10. Era hábito o presidente Américo Tomás ir às inaugurações cortar as fitas, não é? Então ele não faltou lá nesse dia e as pessoas reuniu-se lá, o povo todo, claro. Os povos todos da freguesia. E é uma coisa engraçada porque nós, os jovens, quando íamos para lá de férias, depois já adolescentes, sim. Ríamos muito com situações que aconteciam. E dos mais velhos, ainda formas de falar, dos mais velhos, também, expressões, não é? E então, este era uma das que dava mais vontade a rir. Era o portanto, estávamos na inauguração, estavam. E chega-se um senhor ao pé do Américo Tomás e diz-lhe: Ó senhor ministro da guerra, não sei se aqui temos um foguetelho. E diz-lhe o Américo Tomás: Oh homem, mas que é isso de um foguetelho? Ó senhor ministro da guerra, é uma coisa que vai ao ar e faz pum, pum, pum, pum, pum. Ou seja, também queria foguetes na inauguração, ele disse de um foguetelho, não é? Imagino que vocês depois, enquanto jovens, nas vossas brincadeiras, estivessem sempre a tentar imitar esse senhor, não é? Um tentava. Senhor e outros. E outros, não é? E riam-se, claro, e riam-se. Senhora Graciosa, chega ali a uma certa altura da sua vida, anos 80, 90, percebe que Vila Pouca, percebe, não só a Senhora Graciosa, mas que Vila Pouca ainda estava muito atrasada em relação àquilo que conhecia, não é? Porque também cresceu em Lisboa e em relação a outras localidades, e por essa questão decide, quer dizer, por acidente, disse a Senhora Vila Pouca, decide entrar, ter, começar a vida política, digamos Sim. assim. Foi mesmo por acidente. Porque pois, eu disse que queriam que eu fizesse parte da lista, mas eu não queria fazer, e então tanto insistiram comigo que eu disse, pô, mas está bem, pronto, ponham lá, mas quero ficar no fim, no final, no final, só para ajudar a compor Exatamente. A lista. Mas em Oliveira conheciam-me, não é? Porque eu vivi lá ainda, claro, e trabalhava lá. Tinha o escritório na rua do colégio, no antigo colégio. Sim, sim. Conheciam-me e puseram-me em terceiro lugar da lista. Nós perdemos por 5 votos. Isto no ano de, se eu estou aqui bem certo, no ano de 89. 89, sim. Exatamente. Acho que foi 89, sim. Perderam esta por 5 votos e depois, pronto, ou seja, não, nesta vez, em 89, não se candidatou. Fui eleita Presidente da Assembleia. Ok, ainda ficou com ligações. Sim. Já agora também recuperar aqui, e acho que também é importante referir isto, que me disse que foi a primeira mulher a fazer parte da União Progressiva de Cheias de Égua, isto é para reforçar a sua ligação que sempre teve à questão do associativismo, não é? E, exatamente, e ao contrário na altura, infelizmente, hoje já há mais hoje igualdade. Já há muitas mulheres, infelizmente, na política, exatamente, nas associações, onde quiserem estar. Na altura não era bem assim. Em 1993, então, volta a candidatar-se. Aqui já como. Aí fui mesmo eu candidata. Pois, aí já como candidata. E com que intuito? Qual era o principal? O desenvolvimento da aldeia, da freguesia, da aldeia, da esfera da aldeia. Porque nesta altura a freguesia de Vila Pouca ainda tinha muitas condições básicas por concretizar, não é? Ali aquela parte do outeiro, aquilo era terceiro mundo. As pessoas deitavam as águas para a rua. Era uma porcaria, pá. Imagino para a senhora Graciosa que viveu tanto tempo, não é? E para outros, mas estou a falar de. Viveu tanto tempo em Lisboa, ver essas coisas também lhe fazia um bocado de. Confusão, é, claro. Confusão. E em 93, pronto, estamos a falar aqui só de alguns exemplos. Em 93. 93, que é. Também é cá. A minha candidatura. O que estava sempre em causa era o desenvolvimento da. Claro. Fez um programa político, não é? Com essas coisas? Sim, que essas, o que fiz, o plano que fiz para esse ano, eu fiz o mesmo plano, praticamente, com a exceção de uma coisita ou outra, para 2002, segundo, 2001, 2001. Na segunda candidatura. Na segunda vez que se candidatou, em 2001, o que quer dizer, não é? Que naquele intervalo de tempo, poucas coisas foram. Não participei em política de nada. Participei, foi na Associação. Associação de Melhoramentos Vila Pouca da Beira. Da direção da Associação de Melhoramentos. E depois saí, fiz um mandato, mas fui sempre Presidente da Assembleia até 2010, para aí, 2008. Assim, muito bem. Em 93, depois destas eleições, optou por fazer um intervalo e volta a candidatar-se em 2001 e aí sim conseguiu ser eleita. Aí, eu não sei se já disse, perdi por um voto. Ah, em 93, pois, por um voto. Por um voto e mal colocado. Pronto. Porque foi uma neta que foi votar pela avó à urna. À Câmara de Voto. Nós ainda fizemos a reclamação na altura, mas não. Na altura, essas coisas. Fizemos à mesa de voto e isso não. Claro. Pronto, nesse intervalo, apesar de ter, como já disse, apesar de ter abdicado, não se candidatado à junta, desempenhou funções e trabalhou para a Associação de Melhoramento de Vila Pouca da Beira. Já, o teatro era em conjunto com a associação, porque pois. Lá podíamos fazer. Tanto claro, os ensaios e os. O dinheiro que angariámos ia tudo para as obras do Exatamente. Palco. Depois, em 2001, decide, pela mesma razão, porque Vila Pouca continuava a ter muita coisa por fazer, decide candidatar-se então à Junta de Freguesia e aqui conseguiu ganhar. E foi 12 anos presidente da Junta. Investiu na questão social, todas as questões. Social como? Social. Portanto, para além das obras, não é? Dos saneamentos e dessas coisas. Sim. Restaurei a escola para o Centro Ocupacional da Terceira Idade. Que por essa altura já era... durante muitos... Quando eu lá estive, funcionou sempre. E fazia-se lá muita coisa. Ocupava-se as pessoas. Claro. Porque eu escolhia as pessoas a dedo. Que iam para lá. Para orientar a... Claro, e que eram dinâmicas. Dinâmicas, que sabiam artes também, porque as senhoras faziam muitas coisas, trabalhos manuais. Sim, costura. Estavam ocupadas e havia até claro. Uma senhora que tinha, olha a mãe da Carmo. Sim. Tinha Parkinson. E então... Isso ajudava, fazia-lhe claro. Fazia umas bolinhas e depois colava num desenho. Às cores. Portanto, e ficava muito chique. Estamos a falar de uma coisa no ano de 2005. Por essa 6, altura. 7, pois. Por essa altura já era. Foi inaugurada em 2005. Por essa altura já era, de alguma forma, revolucionário esse tipo de resposta. Não é? Já havia, mas partindo da junta de freguesia, pouco. Na questão cultural, também. Que me parece também muito interessante. Foi criou a festa do, para além de outras coisas, não é? Também sempre foi ligada a isso, a Graciosa. Criou a festa do Bodo, não é? Claro, com a ajuda dos meus colegas, sim, apoio, claro, não é? Claro. Como eu costumo dizer. Exatamente. O apoio, a gente sozinho pode ter muitas ideias, muitos projetos, mas se não tiver alguém que diga assim, já devia estar feito, quando tu disseres. Quando a gente diz, olha, vamos fazer isto, olha, já devia estar feito. Isso exatamente. É muito importante. Exatamente. E eu tive essa sorte de ser acompanhada de pessoas. No primeiro e segundo mandato e até no terceiro. Sim, de ser acompanhada sim, por pessoas. Pessoas. Que já devia estar feito, não é? Que diziam isso, exatamente. Criou também a festa do Bodo. De onde surgiu a festa do Bodo? A festa do Bodo. Portanto, o Bodo de São Sebastião. Exatamente. É? São Sebastião é o padroeiro, o oráculo da paróquia de Vila Pouca, da antiga freguesia. E eu sempre achei estranho não haver a festa a São Sebastião, como havia a São Miguel, mas ninguém sabia dar arrego disso. Porquê? Toda a gente não tinha uma ideia de se fazer a festa a São Sebastião, o que era um contrassenso, não é? Então, São Sebastião claro. Era o padroeiro e não se fazia festa. Alguma razão havia alguma de razão havia de haver. E então, provavelmente não se realizava a festa devido ao São Sebastião ser a 20 de janeiro e ser a época de frio, frio claro. E de chuva e vento e isso. Exatamente. Né? E as pessoas deixaram de provavelmente fazer e transferiram até, que eu até levo quase levo a crer que misturaram as duas festas de São Miguel e de São Sebastião. Sebastião, porque a lenda de São Miguel diz que fala numa praga de gafanhotos, seguindo-se de uma seca, e as pragas dos gafanhotos estão muito ligadas às lendas de São Sebastião. E então não festejaram, e porque surgiu a festa do Bodo de São Sebastião para festejar o São Sebastião? Porque era o padroeiro, não é? Ok. Falei com os colegas apoiaram, não é? Falei com o padre do Fleito na altura, que era aqui o parco, e ele também disse logo que sim, e tratou dos trâmites religiosos, claro. E passámos a fazer a festa de São Sebastião, mas juntando à componente religiosa, a componente cultural, recreativa, portanto, sim. Com o Bodo. E a oferta do Bodo, porque o Bodo está ligado a São Sebastião, a se pesquisarem sim. várias terras, o São Sebastião está ligado ao Bodo até desde a época dos romanos. Ok, e aproveitou isso. E então, o Bodo também foi instituído já agora em Portugal pela Rainha Dona Isabel, Santa Isabel. Bem. E tanto que uma das recriações históricas que nós fizemos na festa era precisamente sobre o Bodo e a Rainha Santa. Okay. Foi até interessante. Ou seja, o que me parece também é que a senhora Graciosa e a sua equipa, para fazer esta festa e fazer esta associação, também recreou aqui muita pesquisa não é? Acerca das se faz assim as coisas do ar. Claro, não é? exatamente. Tem que se ter essa preocupação. Algum suporte. E também depois, a partir daqui do bodo, surge-lhe a questão, acho que é aqui, pelo menos. Nós ainda não falámos do bodo, o que é o bodo? O bodo, nós, portanto, antigamente eram pães que davam e frutos juntámos, e enchidos. Os enchidos vão no andor. O bodo é uma oferta, não é um alimento em específico. Não, é uma oferta. Na altura, antigamente, eram os pãezinhos, os frutos secos e isso. Então nós juntámos as broinhas com frutos secos. Okay. Então isso é o bode, no tempo que eu fazia a festa, também costumávamos dar rodelas de chouriço que iam no andor a enfeitar São Sebastião. Okay. Hoje mudaram essa questão e fazem o leilão dos enchidos. Ok. E foi através da festa do bode. E acho que este ano vai haver feira. Muito bem. Isso é que é bom. Eu vi no Facebook. Isso é que é bom. Depois, sempre deu muita importância à questão da formação. Pelo que sei, a senhora Graciosa fez muitas formações, não é? Sobre várias coisas. Eu fiz também. Fez e deu. Mas também dei. Fez e promoveu, não é? Promovi, dei formação de bordado de arraiolos e também frequentei a formação dos enchidos aqui em Vila Pouca. E promovemos junto com a Direção Geral de Educação do Centro. Ok. A antiga DREC. E tínhamos o apoio também nessa altura do professor Alberto. Professor Alberto. Foi a formação dos enchidos e da latuaria, para não perdermos as tradições da aldeia. Muito bem. E eu frequentei as duas também fui frequentar, e frequentei também a da latuaria, junto com o meu colega da junta, o Zé Lopes. Foram mais mulheres, mais 10 jovens, 2 jovens, mas só eu e o meu colega é que ficámos com o bichinho. Então, de dar continuidade. De cobichinho na latuaria, não é? Nos enchidos já não continuaram tanto. Não. E é daí que surge depois a festa do bodo. Com o bodo, não é? Com o bodo e até depois também o seu ateliê. E a feira do artesanato, que se faz na festa do bodo. Faz uma feira de artesanato, sim. Com recriações históricas. É a parte recreativa da festa, não é? Música, claro. Etc. Mas é daí também depois do bodo que surge o ateliê que ainda hoje tem, não é? Foi depois de sair da junta. Ah, mas entretanto, eu e o meu colega fazíamos as feirinhas, as feiras medievais, as tradicionais, pronto. Essas aí na redondeza, não é? Sim, na redondeza. Pois quando eu terminei a junta de freguesia, deixei a junta de freguesia, criei o meu espaço, o meu ateliê. Muito bem, que ainda hoje tem. Uma lojinha de artesanato e produtos regionais. Era muito frequentada por estrangeiros que vinham ali para a pousada do Convento do Desagravo. Eles gostavam muito da loja, da sua apresentação, porque eles iam subir a escada, porque era no primeiro andar a loja. E então eles diziam: so beautiful. E é verdade. É um belo espaço que existe em Vila Pouca da Beira, e acredito também lhe traga muito orgulho. Mas a sua ligação à arte foi quase, não é? Até veio até agora, ainda hoje faço trabalho. Exatamente. Faço criações. Muito bem, senhora Graciosa, aqui duas perguntas para terminarmos. Em primeiro lugar, dentro destas coisas que falámos, percebe-se claramente que a senhora Graciosa sempre foi uma pessoa ligada a movimentos, a projetos, a ideias, desde a questão de com as crianças, da criação do grupo infantil, que ajudou bastante as crianças de Vila Pouca e não só, desde o grupo de jovens, do grupo de jovens que teve também em Lisboa, depois também sei que tem ligações ao grupo de cantares de Vila Pouca da Beira. Foi criado com a minha iniciativa. Pois, e tem ali a sede em baixo, não é? Temos uma casa que é a sede, uma casa comunitista, exatamente. É a sede, e foi associado ao grupo de cantares que nós criámos o grupo de teatro Chave do Tempo, que faz as recriações históricas que fizemos agora. Em algumas festas do Bodo, não é? A última foi dia de 2020, com a recriação do foral comunitista. Muito bem. E aquilo que eu lhe perguntava, e se é que é fácil responder a esta pergunta, é: dentro de todos estes projetos, qual é que considera ser aquele que mais a marcou? A marcou na forma como... Foi talvez a junta de freguesia. Okay. Ser presidente da freguesia. Porque aí eu dei asas a toda a minha... Foi as obras, foi a festa, foi a parte social, a também, parte social. Há um painel de azulejo, o largo do painel, que fui eu que mandei fazer, não fiz, não participei, e está a conhecer a nossa aldeia. Exatamente, ou seja, foi na junta de freguesia que conseguiu, que acha que conseguiu criar mais impacto na vida das pessoas, não é? Conseguiu, sim, porque eu dei-lhe qualidade de vida, porque quem conheceu Vila Pouca antes dele... 2001 e depois 2013, não é? Não. Foi os 12 anos quase. Ah, sim, sim, e depois quando saí em 2013, Vila Pouca não tinha nada a ver. Além disso, há uma obra também muito importante que foi feita nessa tempo. Altura, que foi o alcatroamento da ligação de Vila Pouca à sua única anexa em Vila Tica e Fela, que era em pleno século XXI, não é? E estava ligada por uma estrada de terra que até tinha sido o meu sogro que abriu quando esteve na junta. Não, realmente aí... Havia pessoas na Tica e Fela que diziam: ah, a estrada é alcatroada quando as galinhas tiverem dentes. E as galinhas tiveram muito. Aquilo que gostaria de perguntar, para terminar, é que conselhos daria aos mais jovens que porventura nos estarão a ouvir para a sua vida? Ou seja, os tempos hoje são diferentes, mas que dois ou três conselhos que poderia dar? Que nunca desistam dos seus objetivos, dos seus projetos, mesmo que hoje não dê, amanhã provavelmente acontece. Porque eu, ao longo da minha vida, tive em acompanhar-me um poema de Almada Negreiros que estava no bar do Estornado Frei Luís de Sousa em Almada, que era o seguinte: não deram resultado todas as esperanças que eu tinha posto no dia de hoje, mas amanhã, de manhã, bem cedinho, todas as esperanças começam novamente à procura da minha vez. Muito bem, olhe, não vejo melhor maneira de terminar. Ficou certamente muitas coisas por conversar. Sim, muita coisa por dizer. Mas também se disse muita coisa interessante. Mas o tempo é assim e já estamos a chegar ao fim do programa. Bem, foi muito bom para mim, para nós, enquanto projeto, estar à conversa consigo, Senhora Graciosa. Foi mesmo um privilégio. Esperemos que todos os ouvintes tenham sentido o mesmo. Foi uma grande aprendizagem, não só hoje, mas como nos restantes dias que nos encontramos para a preparação do programa. Com esta conversa facilmente percebi que a Senhora Graciosa dá muita importância às duas coisas. Às crianças, as crianças são o futuro e temos de as cuidar, todos. E também à formação, ao longo da nossa vida, quanto mais coisas aprendermos, melhores pessoas seremos. Por fim, é inspirador ver como foi e ainda é feliz, como não quer essa felicidade só para si. Sempre se esforçou para que todos à sua volta estivessem felizes. Isso nota-se. Onde a Senhora Graciosa estivesse, seria certamente, as outras pessoas estariam certamente felizes, pelo menos fazia esse esforço. Nem sempre é fácil, não é? Às vezes acontece. Criei união na freguesia. Criou união, é verdade. Em nome do CLDS 4G, gostava de lhe agradecer de forma muito especial por ter aceitado participar neste programa, mesmo com todas as contingências que nós conhecemos. Espero que para si também tenha sido proveitoso ter participado no nosso humilde programa, pelo menos aí a questão da memória. Muito obrigada. Que não fosse, mais que não seja por isso, já foi bom. Histórias de vida. Vidas com histórias. Quanto ao CLDS4GViver.com da Oliveira do Hospital, continuamos no terreno a promover o envelhecimento ativo e a combater o isolamento social das populações mais envelhecidas, também na localidade de Vila Pouca da Beira. Assim como em outras localidades, as nossas atividades continuam a acontecer todos os dias com esse propósito. Quanto ao programa Histórias de Vida, Vidas com Histórias, voltamos em fevereiro, na segunda quarta-feira do mês, com novos protagonistas. Votos de saúde para todos os que nos estão a ouvir e ouçam a Rádio Boa Nova. Histórias com vida, vidas com história. À segunda quarta-feira de cada mês, às 11 horas e às 17 horas. E reposição no último domingo de cada mês, às 4 horas da tarde. Histórias com vida, vidas com história. Um programa CLDS de Oliveira do Hospital para ouvir na Rádio Boa Nova.